maracatsu. Maracatsu. Não conheci que tivesse levado porrada. Aleluia. Aleluia. Ah, sabe o que estava tocando essa música agora, no final da programação? Caiu um raio enorme, hein? Salvaram-se todos. Programa Paracatu Zoom, dia 16 de dezembro de 2009, entrando mais uma vez, quarta-feira no ar, e hoje nós vamos falar de música, né? E hoje tem duas pessoas aqui no estúdio que estiveram viajando, no encontro de música, etc e tal. Vai ter mais gente participando lá do Rio, né? A gente vai estar se articulando. Bom, aqui no estúdio, então, Ricardo e D2, né? Ricardo Rodrigues e D2 que tiveram na feira de música. O D2 esteve na feira, o Ricardo esteve na construção da rede e tal. Enfim, nós vamos detalhar isso. Mas antes disso, dois programas atrás, a gente terminou, né, com uma pergunta do querido Chico Pelúcio, do Grupo Galpão, querendo saber do Ministério a respeito da pauta, da questão da lei, né, da Lei Rouanet. E eu acabei de receber, né, e já está também aí nas últimas notícias, né, que o ministro Juca Ferreira apresentou nesta quarta-feira ao presidente da Câmara, Michel Temer, o projeto da nova Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. A proposta acaba com a isenção de 100% para as empresas que financiam projetos culturais. Em vez disso, estabelece três novas faixas: 40%, 60%, 80%. O Comitê Nacional de Incentivo à Cultura, que na análise do projeto vai definir em qual faixa a empresa financiará, irá e qual ela vai se encaixar, né? Aí tem aqui uma fala do ministro, uma fala do secretário executivo, Alfredo Maneville, né? E o projeto foi entregue hoje, então, na Câmara. Não sei se o Ricardo está acompanhando isso mais detalhadamente. Tá, mais ou menos, tal. Tá. Você que... É. Então, pode, no meio dessas prosas todas, a gente vai estar falando um pouco, então, dessa proposta da nova Lei Rouanet, né? Mas, junto com essa história da nova Lei Rouanet, essa semana também foi divulgado pelo Ministério da Cultura um fundo setorial para a música, né? Que parece que foi um pouco o que saiu do encontro de Pernambuco, é isso? Recife. Recife, né? Feira Música Brasil. Exatamente, Feira Música Brasil, né? E vai estar participando com a gente, então, acho que o Thiago, da Funarte, que também é do Centro de Música da Funarte, que esteve lá presente, e vai estar falando de dois. Esteve não só presente, como operou lá, né? Foi o cirurgião da feira, um dos cirurgiões da feira, né? Operou bastante e vai contar pra gente, então. E aí, Ricardo, o que que é essa bendita feira? É Feira de Música Brasil. É a Feira Música Brasil mesmo. O que, né, que é isso? Feira Música Brasil. Aqui tá de Música Brasil, mas vamos lá. Bem, é a feira que... Ela foi... É uma feira que não é a primeira edição, né? É uma feira organizada pelo próprio Ministério da Cultura e a partir desse ano tá mais na mão da Funarte mesmo, né, que no último ano aí deu uma fortalecida na coordenadoria, no centro de música, né, da CEMUS, e aí começou a estender o trabalho da CEMUS em diversas áreas, né, e esse ano eles levaram para Recife essa feira, que é uma feira que é tida como a maior feira de mercado da música na América Latina, né, uma feira bastante representativa, que junta tanto o mercado mais independente quanto o mercado mais mainstream mesmo, comercial. O que, que é mainstream? Ah, são essas grandes, né, os grandes hits, aí, né, tanto as grandes gravadoras, né, corporações internacionais, né, e misturando elas em relação com as gravadoras independentes também. Tá. Então, tem na programação, foi desde Chitãozinho Chororó até... Ainda bem, né? Macaco Bong, né? Ainda então, bem. Foi bem. Bom, mas o Ricardo, inclusive, é o coordenador, é isso, da Câmara Setorial de Música, é isso, daqui de São Carlos? Isso, eu sou conselheiro na Câmara Setorial. Tá, e como funciona essa questão do conselho, por exemplo, dessa feira, existe alguma forma, algum link da feira com esse conselho, com o conselho? Como é que rola essa... É, não necessariamente, não exatamente. Né, o que a feira é um projeto institucional do MINC, né, que ajuda nessa articulação da rede nacional. Os conselhos se relacionam mais com a Conferência de Cultura, né, que vai acontecer agora no começo do ano que vem. E uma das resoluções que saiu lá da feira de Recife foi a realização das pré-conferências setoriais, né, que a gente pode até falar um pouquinho com o Thiago também. O Thiago já está na linha? Está ouvindo a gente, Thiago? Alô? Thiago, tá nos ouvindo? Sim, boa tarde. Thiago, boa tarde. É o Vitamoio falando aqui no estúdio Ricardo Rodrigues e D2, Daniel D2. Opa, boa tarde. Tudo bem, meu querido? Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Daniel. E diz pra gente como que a Funarte está atuando nessa história da Feira de Música Brasil? Na verdade, assim, a Feira de Música Brasil, a Funarte, ela assumiu a coordenação da feira agora em junho desse ano. Um longo processo que vinha de um ano de discussões. A feira estava prevista para acontecer em 2008, não aconteceu. Em 2009 a Funarte entrou num momento propício, onde várias entidades estavam rediscutindo representatividade, propostas, soluções. E aí a feira, ela se torna um local aglutinador, eu acho que das proposições que vinham sendo discutidas durante um ano. Então ela tem um caráter político, né? É bastante acentuado, onde existiram vários encontros da Rede Música Brasil, que é um fórum aberto, virtual, que foi criado por diversas entidades na internet, e agora tem a chancela da FUNARTE, do Ministério da Cultura. E, enfim, junto com isso, ela também tem como objetivo ser o grande aglutinador de várias políticas culturais que começam a ser desenvolvidas dentro do Centro de Música da FUNARTE. Certo, políticas que vêm sendo discutidas, inclusive, com esse grupo da Rede Música Brasil, e sedimentando um bloco de representatividade e, principalmente, um bloco que propõe soluções contemporâneas para a música no Brasil. Tá. Diz uma coisa, Thiago, e o Ricardo, enfim, quem quiser falar. Uma das pautas, né, quando começou a se construir essas políticas públicas, foram as câmaras setoriais, né, inclusive a Câmara Setorial de Música. Não sei se você participou. Sim, no começo eu participei como ouvinte observador, e agora tenho atuado mais dentro do processo mesmo, né? Tá, e me diz uma coisa, por exemplo, nessa discussão, o que se apontava era para estabelecer as pautas da música nas políticas públicas do governo federal, né? Pelo menos era essa o foco. Isso, de alguma maneira, por exemplo, a construção dessa rede, que é uma coisa que eu entendo como da sociedade civil, é isso? Exato. Tá. Como é que está se estabelecendo? Está mais tranquilo? Como é que funciona? Porque, do que eu me lembro das câmaras setoriais, havia um embate, inclusive, em relação às gravadoras, né? Isso está tranquilo? Como é que está essa relação? Olha, tranquilo, né? É um adjetivo realmente muito forte. Mas... nós estamos bastante felizes porque é um momento propício, onde há um entendimento que é um momento de transição dos próprios mecanismos de debate, né, para um começo embrionário, onde o próprio Ministério da Cultura fomentou a criação dos fóruns e a criação das câmaras setoriais como sendo o locus para discussão, para formulação dessas políticas em conjunto com a sociedade civil organizada, certo? De lá para cá, muita coisa mudou, e aí a própria cena musical ela se reestruturou de uma forma muito interessante em torno de entidades, associações, fóruns que não estão ligados exatamente ao Fórum Nacional de Música, né? Fóruns como locais de discussão, redes sociais, as próprias redes estaduais, a Rede Rio Música, a Rede Ceará Música. Então os agentes que estão discutindo, eles se multiplicaram, e as entidades também. E isso é muito rico para todos. Agora, é muito rico no sentido da metáfora que, inclusive, é sempre citada, né, nos encontros, que hoje é necessário todos sentarmos numa mesma mesa, mesmo que nós estejamos de lados diferentes da mesa, certo? E lá em Recife, a gente realmente conseguiu sedimentar um grupo que é bastante representativo e bastante heterogêneo, né, em todas as suas origens. Então ele vai desde a Associação Brasileira dos Produtores de Discos, a Associação Brasileira das Editoras Reunidas, passando pelo o Circuito Fora do Eixo, a CUFA, a Central Única das Favelas, temos também o SEBRAE, temos a Brasil Música e Artes, que trata da exportação, a Associação Brasileira de Festivais Independentes, a EMBRAFIM, a Associação Brasileira de Músicos Independentes, a BMI. Então são 15 entidades ao todo, que de uma forma representam bastante amplamente quem vem discutindo, quem tem atuação e proposição para a música do Brasil, certo? Esse primeiro momento é o momento onde a gente se juntou e a gente entendeu, todo o grupo, que nós somos um grupo coeso e que temos o mesmo norte, quer dizer, resolver soluções. Agora, como essas soluções vão ser resolvidas e elas atendendo a quem, é algo que a gente vai sentar para discutir no segundo momento, certo? Tá legal. E, então, eu acho que o momento agora é um momento de transição. Então, voltando para a questão das câmaras setoriais, que hoje foram inclusive renomeadas de colegiado setorial, certo? Uhum. E como isso pode acontecer em relação ao ambiente para discussão, o que a gente vem fomentando dentro da FUNAT junto ao MINC é que haja uma congregação entre Rede Música Brasil, onde há um fórum mais aberto, mais ampliado para discussão das soluções das problemáticas, e o colegiado setorial, que é a instância oficial, institucional do governo, para haver realmente essa proposição e essa representatividade da sociedade civil organizada, certo? Legal. Eu cortei o Ricardo até para botar você no ar, mas o Ricardo estava falando um pouco de como é que essas discussões, esses processos, como é que isso chega na cidade, Ricardo? Como que chega nas... Não, eu estou perguntando para o Ricardo que como ele participa aqui ele é do Conselho de Música, certo? Aqui, eu estou perguntando para ele como é que isso chega, né? Como é que essa política chega na cidade. Perfeito. Isso é interessante que assim, esse debate, quando ele está no nível nacional, uma característica que eu achei interessante, até que na rede ela é bem clara, que ela se formou através de várias associações, né? Pessoas que se juntaram, coletivos, pessoas, empresas, né? E essa associatividade está cada vez mais representativa, porque ela está realmente cada vez mais espalhada, né? Uhum. Eu acho que ainda está numa fase de chegar em vários pontos que ainda não estão, né? A gente aqui, quando discute interior de São Paulo, nesses fóruns, a gente anda meio sozinho, né? Aqui em São Carlos, que a gente participa por causa da rádio, né? O Estado do Estado não tem uma participação. A gente não tem. Pelo menos, lógico, com certeza existe também a participação, né? Mas... não vejo ela tão forte, mas a gente faz um trabalho de tentar pelo menos trazer isso para cá nos fóruns que a gente realiza aqui, né? E por enquanto é um trabalho meio de formiguinha mesmo, né? De acompanhar isso e tentar disseminar isso aqui. A gente já trouxe esse debate para eventos como o Festival Contato, que a gente realiza aqui, né? A gente está tentando pautar isso dentro da Câmara Setorial de Música do município, né? Aqui, só que ainda é um trabalho de disseminação maior mesmo para isso chegar, eu acho, em mais municípios. Agora, um trabalho que eu acho interessante, que vai trazer frutos, é essa articulação para a Conferência Nacional de Cultura, né? Que aí, então, agora com a necessidade das pré-conferências, que já estão acontecendo nos municípios, e com a própria pré-conferência de música, que a gente pode até falar um pouco mais, eu acho que vai trazer mais para próximo de cada município mesmo, porque essa pauta vai acabar chegando de uma forma ou de outra. E já, né? Tem data isso? Dessa da Conferência da Música, não? Já ela vai acontecer em março agora, né? É. Na verdade, a gente está em torno justamente da decisão em relação à pré-conferência setorial de música, a pré-conferência nacional, certo? Uhum. Mas o que o Ricardo levanta é muito importante, porque o desafio agora é a gente trazer mais capilaridade nessa discussão ao que vem sendo debatido, ao histórico, né? Que vem desde as câmaras setoriais e trazer mais o âmbito municipal e estadual para dentro dos debates e das proposições, certo? Que é um desafio dentro do governo coordenar e comunicar ações que todas vão estar focadas ou finalizadas lá na Conferência Nacional de Cultura, certo? Tiago, diz uma coisa, o ministro fala no encerramento do encontro lá da música, ele fala de um fundo setorial, né? Quer dizer, fala de vários fundos setoriais, né? Exato. E um específico fundo setorial da música. O que, que é especificamente isso? Na verdade, o fundo setorial é um mecanismo que vai trazer um financiamento direto para a área da música, certo? Ainda existe a discussão sobre a forma desse financiamento, que é o que vai ser criterizado logo a seguir, mas a grosso modo, e é uma própria política do Ministério da Cultura, é massificar a ação em torno de editais públicos, certo? Então, esse dinheiro é um dinheiro que é direto, e através de editais, e ainda está sendo discutido se os estados vão poder usar para ações diretas dos estados e dos municípios e o próprio âmbito federal, mas a ideia é realmente um financiamento que seja direto, que não passe pela Lei Rouanet, justamente para equilibrar um pouco. Então, eu acho que é uma ação que ela complementa, inclusive, a reforma da Lei Rouanet, né? Que muito se falou sobre o financiamento da o setor público está desauxiliado, desavisado por conta das modificações da Lei Rouanet, mas eu acho que o fundo ele vem para trazer um outro mecanismo, outra forma de financiamento que não seja necessariamente ligado aos interesses empresariais, etc. Tá certo. A gente até começou o programa hoje falando que hoje, né, o ministro entregou lá no Senado a proposta de alteração lá da Lei Rouanet, da criação do Profic, né, na Câmara, isso. Mas, Thiago, o fundo, né, foi uma das 10 pautas da música, digamos assim, que foi entregue ao ministro da Cultura como resultado do encontro, né, da Rede Música Brasil lá em Recife, né? Então, são 10 pautas. E quais são essas pautas? É bastante extenso até, só que eu queria aproveitar, na verdade, a sua participação para comentar duas pautas que acho que dá pra gente falar um pouco. Que a primeira pauta, inclusive, é a da criação de uma Agência Nacional da Música. Eu queria que você falasse um pouco qual que é a proposta dessa agência, qual que seria essa ação dela? Eu acho que isso é uma discussão um pouco extensa, certo? Mas para o pessoal saber a grosso modo, que norte que é esse. Eu acho que é um norte de a gente organizar os órgãos e instituições federais que atendem a música de uma forma mais contemporânea, certo? Uhum. Hoje nós temos o Ministério da Cultura, que tem uma... Graças ao Gil, ele tomou um capital político grande, certo? Isso foi uma das grandes ações que o Ministério do Gilberto Gil trouxe. Realmente, o Ministério da Cultura, ele tem força hoje dentro dos ministérios. Ele tem já o triplo do orçamento que ele tinha, que não é muito, é pouco, né? De 0,2% federal, passou para 0,6%. Hoje nós estamos pleiteando 2% do âmbito federal, 1,5% estadual e 1% municipal, que vai trazer realmente mais fundos para a gente poder fazer tudo que a cultura pode, entendeu? E junto com isso, o que é? O próprio, a entrada do Juca, ele que modificou a diretoria da Funarte e entrou o Sérgio Mambetti na presidência, que traz novos rumos para a Funarte, toda uma diretoria nova. Certo, eu estou na coordenação de fomento e difusão, o Cacá Machado é o diretor de música, um músico, nós dois somos músicos. Então, traz uma nova organização do governo em relação às políticas públicas para a área da música e para a área da cultura em geral, certo? Mesmo assim, a Funarte é uma fundação que tem o seu estatuto de 1979, certo? Então, dá para a gente imaginar que é uma fundação bastante... desatualizada em relação a mecanismos, etc. e tal. Ao mesmo tempo, a gente tem as secretarias dentro do Ministério da Cultura, né, que atuam cada um em pedaço, e a gente está atuando junto ao Ministério da Cultura, sendo a ponta, né, que faz o diálogo, que propõe realmente as ações públicas na área da música. Mas a gente enxerga que a criação da Agência Nacional de Música, ela poderia ser mais uma evolução em relação a esses mecanismos públicos, instituições governamentais, para ter uma atuação mais privilegiada e mais com mecanismos mais específicos para a área da música. Thiago, diz uma coisa, já que você tocou na questão do Estatuto da Funarte, que é de 79, deixa eu te fazer uma pergunta, é o seguinte, porque na gestão do Grassi houve uma iniciativa de uma rediscussão desse estatuto, enfim, os funcionários até acabaram se organizando e tal, para discutir esse estatuto e tudo mais, sai Grassi, entra Celso, começa novamente o processo de reestruturação do estatuto, sai Celso, entra Mambetti, como é que está isso hoje? Na verdade, assim, eu estou falando do Estatuto 79 de modo generalizado, né? Não sei se realmente já houve modificações, emendas, mas realmente é um estatuto antigo. Agora... Não houve mudança. Houve a iniciativa aconteceram algumas iniciativas de repensar a Funarte, né? Exatamente. Uma na gestão do Grassi, outra na do Celso, e pelo que você está falando, vocês também estão tocando nessa pauta. Exatamente. Principalmente o Grassi, ele realmente teve um começo de uma ação que, na verdade, foi... arrumar a casa, certo? Então, o Grassi colocou a casa em ordem e aí levantou a questão de a necessidade de uma reformulação dos mecanismos, certo? Na época do Celso teve um certo hiato, apesar de uma vontade de se realizar. Agora, está em curso já uma reestruturação realmente formal dos mecanismos da Funarte, certo? Agora, até onde isso vai e o tempo de discussão que existiu dessas novas ideias junto à própria associação e junto à classe artística, por conta do pouco tempo que a gente tem nessa última gestão, né? Então, a própria metáfora do ministro Juca é que a gente tem que trocar a turbina do avião com ele voando, né? Isso acaba gerando uma certa urgência, né? E minimizando um pouco o debate em relação a soluções mais duradouras, certo? Em relação à instituição, à relação da instituição com o Ministério da Cultura, etc. É, e no caso da FUNARTE não é nenhum avião, é um transatlântico ancorado no Porto Alegre. Mas enfim, vou sair um pouco dessa discussão, porque senão nós vamos levar o programa inteiro em cima dessa pauta. Mas voltando a essa questão do setorial, da música, aqui, por exemplo, são vários setoriais que ele fala da música, né? Artes visuais, artes cênicas, acesso e diversidade, patrimônio e memória, livro, literatura e humanidades, enfim, vários setores. Vai, moda, fotografia. Exatamente, eu estou vendo aqui que tem várias coisas. Agora, efetivamente, enquanto recurso, enquanto orçamento, que aliás vocês na FUNARTE agora, como todo histórico, sempre teve esse problema com a questão do orçamento. Como é que está isso em relação a poder funcionar? Como é que isso é o dinheiro para essa funcionabilidade? Como é que faz? Então, o ministro Juca, ele divulgou a cifra geral de mais de 800 milhões. 820 milhões, ele diz. Exatamente, 820 milhões. Até agora é esse número que a gente tem. A gente não tem ainda uma definição. O que vai para quê? Quanto que vai para a música, quanto que vai para cada setor, certo? Mas eu acho que isso basicamente é muito importante, porque é o ponto prático para as realizações. Agora, o que eu penso é que uma discussão anterior, ela deve ser em função dessa criterização do uso desse fundo, como se ele se articula com as outras ações, né? E eu acho que essa é uma discussão que a gente deve ter nesse momento, para depois a gente ver quanto dinheiro a gente tem e aí o que a gente vai fazer. Para poder botar combustível nesse avião, né? Exato. Senão não tem como. Né? Beleza. Me diz uma coisa, Ricardo, quer comentar alguma coisa em relação pode, a isso? Pode continuar. Além dessa questão, por exemplo, já que você está cuidando dessa parte da música, além dessa pauta, por exemplo, o que você tem de. Eu sei que, inclusive, hoje Cacá não pôde participar também do programa, porque parece que está tendo uma distribuição de violões aí. Vocês estão fazendo uma distribuição de violões, é isso mesmo? Exato. Na verdade, é um encontro para discutir a pauta da nova lei de ensino musical nas escolas. Está tendo um encontro lá na FUNARTE, hoje e amanhã, que está tendo uma série de debates em torno dessa regulamentação da lei, né? Que foi uma das pautas também, né? Foi uma das pautas que saíram da Rede Música também, né? Exato, é uma das pautas, e eu acho que é uma das questões. Acho não, na verdade a lei já foi votada, a gente precisa regulamentar. Então é uma questão muito premente. Fora isso, é uma questão que passa pelo um dos pontos nevrálgicos que a gente pensa, que é a questão da formação de público no seu conceito mais amplo, certo? Uhum. Desde da formação de professores, da educação musical, a educação musical, que ela não é especificista, mas ela forma cidadãos ouvintes, certo? Uhum. E além disso, também é um mercado de trabalho gigantesco que se abre para a área musical, certo? Então, está tendo, desde o começo do ano, a FUNARTE, mais especificamente dentro da FUNARTE, a Maia Lemos, que é a coordenadora de estudos e qualificações musicais, que ela vem liderando esses debates. Existe um conselho formado pela alguns integrantes sindicados pela FUNARTE, começou a discutir, agora tem esse primeiro encontro para um debate, e depois tem uma série de encontros que vão entro no ano que vem para aprofundar essa discussão da regulamentação dessa lei, que passa por questões muito importantes como quem poderá dar aula, se o mestre artesão, como que ele faz, se ele não fez um curso de licenciatura, né? Porque hoje em dia, para a gente poder dar aula numa instituição pública, a gente tem que ter o diploma de licenciatura. Certo? Não, bom, dependendo do lugar, até mestrado, doutorado e tudo mais, né? Exatamente, mestrado e doutorado também são cabíveis. São várias discussões muito importantes que a gente tem que levar a debate público, e a gente tem que achar rapidamente soluções que contemplem toda a diversidade e a potencialidade da música brasileira, certo? Legal. Tiago, antes, eu devia ter feito isso no começo, né? Mas eu tenho um diretor aqui artístico, o cara é chato pra caramba, pega no pé e fala, cara, sempre havia. Eu não falei quem é o Tiago, não apresentei o Tiago. Tiago é de onde, Tiago? Tiago o quê? Tiago Cury. De onde você é? Eu sou de São Paulo, aqui São Paulo capital mesmo. Tá. Eu sou pianista, músico, compositor e produtor musical. E estou atuando desde o começo do ano na coordenação de fomento e difusão do Centro de Música da FUNARTE. Legal. E você, pianista, inclusive, está aí já porque já tem show. Como é que tem? Tem uma agenda de show também? Como é que funciona? Olha, na verdade, a agenda de shows ela teve que ser repensada. Colocada no pause, entendeu? Porque a demanda é muito grande. Esse é um problema sério. Exatamente. Então a gente tem que se dividir, mas é um momento propício. O Cacá Machado, diretor, me fez o convite no começo do ano. Então eu mudei toda a minha agenda artística. Ela está um pouco de lado, entendeu? Durante esse período, o piano reclama um pouco, porque eu não visito ele com frequência. Mas, uma vez músico, sempre músico, certo? Pode falar. A gente já está terminando aqui. Eu só queria pedir para você falar agora um pouco. Bem, foram levantadas essas 10 pautas, foram entregues ao ministro. Quais são os próximos passos, então, do debate? E como que está essa preparação aí para a pré-conferência de música, né? Como que vai ser as inscrições? Como vai ser esse chamamento? Certo, então nós estamos justamente no momento de chamamento estadual para as assembleias setoriais estaduais. Foi decidido e estamos em curso desse debate junto ao MINC a regulamentação desse mecanismo de assembleia estadual que vai escolher os 3 representantes estaduais que farão parte do colégio eleitoral, farão parte da pré-conferência setorial de música. Mas quem que vai chamar a conferência estadual? Perdão? Quem chama a conferência estadual? Então, está tendo uma comunicação pelo MIG, na verdade nós estamos aqui dando um certo furo de reportagem. Ótimo. Porque agora mesmo, hoje à tarde, foram feitas as últimas modificações na questão da estrutura das pré-conferências e vai ser divulgado oficialmente pelo MINC e também através das Secretarias de Cultura, uma comunicação da FUNARTE e MINC para Secretarias de Cultura estaduais e municipais de todo detalhamento dessas assembleias estaduais setoriais, certo? Portanto, Ricardo, trate de trabalhar mais. O Ricardo vai estar todo articulado aqui. Essa de São Paulo, pode ter certeza que o Ricardo vai estar empenhadíssimo. E nós contamos muito, e na verdade a discussão vem sendo feita junto com as várias entidades da Rede Música Brasil, que tem uma representatividade bastante grande em vários estados brasileiros, se não todos, alguma entidade nós temos. Então, está sendo feito um grande chamamento através de várias redes sociais, né, e dos contatos que a gente já tem através da Rede Música Brasil. É importante divulgar o site onde foi migrado o fórum virtual, que ele originalmente estava no Google Groups, e agora ele foi para dentro do Cultura Digital, no endereço culturadigital.br/redemusicabr. E lá também vai ser um mecanismo para a gente divulgar todos os critérios, tudo o que está acontecendo, aonde serão esses encontros estaduais, certo? E ao mesmo tempo a gente está começando uma articulação estadual e municipal para que todos os fóruns estaduais e municipais que também já têm algum trabalho e uma experiência acumulada se juntem nesse processo, somando esforços. E particularmente no caso de São Paulo, eu espero que essa pré-conferência não passe pelo que passou para a pré-conferência de cultura estadual. Exatamente. Que eu participei até como delegado aqui de São Carlos e particularmente... Ele não quer dizer que foi o crítico. Constrangedor o trabalho da secretaria do estado de São Paulo. Deixa até esse comentário aqui. Bom, gente, desculpa cortar, mas agora a gente está fazendo em dois tempos para Catuzum. São dois temas cada encontro agora, né? Eu quero agradecer aí a participação, então, do Thiago Cury, que eu vou te pedir para você fazer a sua última fala aí como participante. Aliás, está aberto o espaço, é só entrar em contato. Precisar que a gente aqui faça uma nova pauta a respeito, é só dar um toque, Thiago. Perfeito. Tá bom? Tá ótimo. Abração, eu agradeço, Thiago, a todos a participação. Eu acho que é algo que a gente tem que divulgar mais, a gente tem que ter mais fóruns de debate, de divulgação dessas informações. E eu acho que o que importa e o que vai fazer diferença é a mobilização de cada um. Exatamente. Certo? A gente não pode esperar que o governo faça tudo, e o que a gente vê que o governo não faz, a gente vai lá e cutuca um e ajuda e mobiliza. Muito bem, obrigado, Thiago, da sua participação. Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Não, muito obrigado. Tá, valeu, Ricardo, então vai estar fazendo ser um articulador aqui da região de São Carlos, vamos contribuir para isso, para ampliar isso, né? Então, obrigado, Thiago, obrigado, a gente falou sobre aí a Feira, né, Nacional de Música, Feira Música Brasil. Música Brasil, né? E o D2 tem alguma notícia sobre a Conferência Nacional de Comunicação? Como é que é? Porque aí nós vamos já, estamos aqui com o Tárcio, que nós vamos estar mudando de assunto, falando sobre 2010, o ano da biodiversidade. É, que o D2 acho que queria comentar, porque está rolando hoje, essa semana, né, a Conferência Nacional de Comunicação. Difícil não citar, né, porque é um evento super importante, super esperado, e está tendo transmissão ao vivo pela internet. Dá pra gente ouvir um pedaço aí, até, D2? É, exatamente. Então, só que a plenária... É, tem uma plenária final hoje e amanhã, ela continua, né? Ela estava marcada para começar às 2, né? Tinha uma previsão de atraso para as 2h30, mas ela acabou começando agora, 18h30. É, um belo atraso aí. É, onde, agora há pouco, o presidente da mesa estava lendo todas as 150 propostas que chegaram dos 15 grupos de trabalho aí, dos delegados, né, que foram lá para a COFECOM. Então, acho que vou deixar só um trechinho aqui para a gente sentir o clima. E logo na sequência eu falo o endereço, né, para os internautas aí acessarem. Lógico, quando acabar o Paracatu Zoom, né, para continuarem na sintonia da transmissão ao vivo. Pois é. Que o nome do senhor Ali Mateia é que se encontra no visor. Não, é. Exatamente. É, é só pra galera sentir o clima. Né? Agora há pouco, o presidente da mesa, que eu não consegui encontrar o nome do senhor, ele estava lendo as 150 propostas. Acho que era uma parte mais interessante. Bom, mas quem quer acessar aí, o site é o www.confecom.gov.br. Lá você já vai achar o link na primeira página ali para a transmissão ao vivo, para conseguir acompanhar. Isso aí, Elvio, valeu. Muito bem, aqui a coisa tá ficando chique, né? Bom, mas é o seguinte, agora a gente vai falar, mudar um pouco o tema, né? 2010, Ano Internacional da Biodiversidade, né? Em 20 de dezembro de 2006, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou 2010 como o Ano Internacional da Biodiversidade. A Assembleia designou o secretário da Convenção sobre Biodiversidade Biológica como ponto focal para o ano e convidou-o a cooperar com as outras agências do Sistema Nacional, do Sistema das Nações Unidas, com acordos multinacionais ambientais, com organizações internacionais e outros atores, visando chamar maior atenção para a perda contínua da biodiversidade. Traduz isso, meu querido Tárcio Fabrício. Bom, boa noite para quem está ouvindo aí o Paracatu Zoom. É, na verdade, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para falar sobre essa conferência aqui, mas o que ele quer dizer com isso, com esse chamamento, é que a biodiversidade mundial está correndo um sério risco. É, ela vem sendo perdida a ritmos assustadores, tanto é que alguns pesquisadores chegam a falar de uma mega extinção, algo parecido com o que aconteceu com os dinossauros há milhões de anos. 2012. Então é uma coisa realmente assustadora. E o que fica, que eu acho que é importante a gente refletir, é se realmente esse formato de discussões políticas, se ele vai ter alguma efetividade, né? Se o fato de ter essa conferência vai mudar alguma coisa nesse estado catastrófico aí que a gente tem de depleção da biodiversidade mundial, e que inclusive no Brasil acaba tendo uma importância ainda maior, porque a gente está num país que é chamado mega diverso, né? Traduz. É, bom, traduzindo em números aqui, eu até anotei para não esquecer, a gente tem 17 países mega diversos no mundo, que são responsáveis por mais de 90% aí de todos os seres vivos, as espécies de seres vivos que a gente tem no planeta. O Brasil tem 13% de toda a vida que a gente conhece no planeta. Caraca! Então, é por isso, é um país mega diverso, por isso que tem essa denominação. E a gente tem problemas seríssimos no país, até é bem estranho a gente pensar nisso, porque todo mundo fala da Amazônia e tal, estamos devastando a Amazônia, tem que parar isso e tal. Tem, lógico, a Amazônia é super importante, não pode ser devastada como está sendo, mas a gente tem outros biomas importantes no Brasil, como o Cerrado, por exemplo, que... Aliás, a gente estava observando com essa chuva toda aí também, o que que significa a falta do Cerrado? Exato, né? A água correndo loucamente, sendo formado. Assustadora coisa. Lembra um pouco o que o Euclides da Cunha falava nos sertões lá, quando chegava a tempestade na Caatinga, desnuda, no, nas áreas degradadas que se formavam aqueles rios assustadores. É, então, a gente está falando de Cerrado. No Brasil, a gente tem só 20% da área original do Cerrado ainda 80... em pé. 80 já foram devastados, principalmente pela expansão da fronteira agrícola e tal. Essa devastação, ela tem um ritmo de 3 milhões de hectares por ano de degradação no Cerrado. Equivale a dizer que são 3 milhões de campos de futebol por ano que são devastados no Cerrado. Nesse ritmo, a gente, no ano de 2030, segundo algumas previsões aí, a gente não teria mais Cerrado no Brasil. Em 2000 e? 2030. Daqui 20 anos. Caraca. Me diz uma coisa, Tarso. Esses dias conversando. Já tem gente no ar, é isso? Quem tá no ar? Boa tarde. Alô, Elza, Paulo Mancini. Fala, Paulo Mancini. Tudo bem, meu querido? Melhor, muito melhor agora, Elvio. É com muita honra que pela primeira vez eu entro no ar nas ondas aí da Rádio Fiscar. É uma honra pra mim. Que legal. Eu tô na estrada, voltando de Rio Claro, de um momento também muito histórico. E o que aconteceu? Nós acabamos de tomar posse o Conselho Gestor da APA Corumbataí. A área de proteção ambiental de Corumbataí foi criada por decreto pelo saudoso governador Franco Montoro em 1983 e ficou mofando esses anos todos, e só agora que foi montado um conselho gestor para fazer um plano de gestão ou plano de manejo dessa unidade de conservação que abrange cerca de 15 municípios. Isso, pra gente aqui, que o Tarso está fazendo um quadro aqui da perda de 80% do Cerrado, etc e tal. Qual é a construção desse grupo? O que vai trazer de interessante? É muito interessante isso, porque a APA Corumbataí, embora ela nunca teve ainda um decreto regulamentando ela e estava parado, ela sempre foi uma bandeira usada pelos movimentos ambientalistas para conseguir segurar um pouco a ocupação de áreas importantes como para a conservação da vida silvestre, para a conservação do cerrado, né? Ela foi criada principalmente por causa de três atributos. O primeiro atributo são as coisas basálticas. Né? É um atributo geomorfológico, que é importante estar preservando, porque elas podem sofrer processos erosivos, uma ocupação muito intensa. O segundo é mananciais de água superficial. Ela tem muitas nascentes, né? Muitas, por exemplo, o Ribeirão Feijão, que é o principal manancial de água superficial de São Carlos, tem boa parte da sua área na APA Corumbataí. né? Por isso que São Carlos pega um pedaço dessa APA com o Bataí. E o outro atributo é o área de recarga do aquífero Guarani. Então são recursos de água subterrânea. Né? Legal. E então, com a, agora com uma regulamentação dessa APA, a gente vai conhecer melhor tudo isso e ter mais possibilidades de preservação de vida silvestre, né? Alô? Dom, estamos te ouvindo. Tu pode ficar, com o telefone, pode ficar com o telefone aí que nós, a gente está te ouvindo. É, me diz agora, estou aqui com o estúdio com o Tarso. Tarso, e aí, a partir dessa notícia do Paulo Mancini, como é que... Olha, essa notícia que o Paulinho está dando é muito importante aqui para a região. A gente sabe realmente que essa APA existia no papel, né? E acabava não tendo ações para realmente fazer com que ela funcionasse de acordo. É importante destacar nesse conceito de que a gente está falando da biodiversidade, que dentro dessa APA, por exemplo, a gente tem alguns fragmentos de cerrado que são muito importantes para a conservação da biodiversidade aqui na região, não é, Paulo? Perfeitamente. Quem que está falando? É o Elvio mesmo? É o Tarso. É o Tarso. Agora era o Tarso que estava comentando. Tarso! Isso, exatamente. Ah, legal, Marcos. Você tá vindo de... Uma outra notícia que eu acho importante, eu acho que boa parte dos ouvintes que estão cá estão sabendo também, mas é muito fresca, muito nova, né? É que a gente assinou na sexta-feira passada um convênio com a CETESB para municipalização do licenciamento ambiental. Então, as atividades de impacto local de baixa e média complexidade vão ser licenciadas pela própria Prefeitura do Estado de São Carlos. Alô? Não, estamos te ouvindo. Alguém. E a... Caiu alguém ou entrou alguém? O que está acontecendo? Agora eu acho que, eu acho que vai perder o contato, hein? Alô? Não, pode ficar tranquilo, a hora que perdeu o contato. Ah, tá. E a outra notícia foi que a CETESB, nós vamos ter uma agência ambiental da CETESB em São Carlos. Legal. Isso também é muito legal. Legal. Paulinho, deixa eu só te interromper para o seguinte, nós estamos lá com o Anderson na Amazônia. O Anderson está ouvindo, Anderson? Querido, tá uma confusão aqui porque o tempo não tá tranquilo, mas a gente tá aqui com o Paulo Mancini na estrada também, falando pelo celular, Tarso Fabrício aqui no estúdio, a gente tá falando um pouco sobre o ano de 2010, a biodiversidade, né? O que isso significa para vocês aí na Amazônia? Olha, a questão da biodiversidade, a própria resolução da ONU de considerar 2010 o ano internacional da biodiversidade é bastante importante, apesar de ter um ano para se desenvolver os projetos ligados à questão da biodiversidade, tanto da proteção da biodiversidade, quanto através de encontrar empreendimentos para o uso sustentável da biodiversidade. Legal. Então deixa eu só checar se o Paulo está nos ouvindo. Está nos ouvindo, Paulo? Estou ouvindo perfeitamente, Marcos. Então a gente agora está com todo mundo. Já está o Elvio aqui no Elvio, o Tarso no estúdio, o Anderson lá na Amazônia e você... Alô, puta, que legal, hein? E você subindo a Serra do Rio Claro. Então agora a conversa vale para todo mundo, né? Agora, efetivamente, para todos vocês que estão me ouvindo agora, Tarso, Paulo e Anderson, né? O que que efetivamente significa declarar que 2010 é o ano da biodiversidade? Pois eu sugiro que o Paulo ou o Anderson falem primeiro. Vamos lá, quem se candidata? Olha, o Anderson, posso falar? Pode falar. Vamos lá, Anderson. Olha, essa questão do Ano Internacional da Biodiversidade tem raiz na ECO 92 através da Convenção da Diversidade Biológica. O que nós podemos ter é efetivamente o uso ou a ida de recursos para fundos dos países em desenvolvimento ou dos países pobres. Isso efetivamente é o que de repente pode acontecer, e aí obviamente tocar os projetos ou que estão em andamento no país, através das instituições governamentais, ou ainda de instituições ou organizações não governamentais que também tenham o seu projeto. Obviamente que declarar um ano como o Ano Internacional da Biodiversidade talvez soe mais como uma propaganda, um marketing aí nas barbas da luta contra o aquecimento global, que os países têm tentado dirigir esforços para mudar a situação. Paulo, é contigo agora, Paulo. Olha, o que eu acho que esse ano da biodiversidade poderia abrir uma discussão para nós avaliarmos, né, como que efetivamente nós tratamos os seres não humanos, os animais e os vegetais. Eu fiquei sabendo muito recentemente que a Constituição Federal do Equador foi aprovada, promulgada no final de 2008, é a primeira Constituição Nacional a considerar a natureza, que eles chamam de Pachamama, né, como uma titular de direitos. Né? Nesse caso, então, o meio ambiente, os animais, os vegetais, eles têm um direito intrínseco em si mesmo, e não apenas como um bem necessário à preservação da vida para o homem, né? Como é no caso da Constituição Brasileira. Eu acho que isso pode se revelar também uma oportunidade de a gente reavaliar o excessivo antropocentrismo da nossa cultura. É, eu acho que isso é fundamental para que a gente aprofunde as políticas de preservação. Né? Eu acho que, embora o ser humano tenha tido um comportamento extremamente predatório, nós nunca podemos nos esquecer que nós somos seres naturais também. Nós seres, como seres naturais, nós temos que desenvolver uma relação mais fraterna com os nossos irmãos da natureza. Né? Então, espero que esse ano se apresente essa oportunidade também de fazer uma discussão nesse sentido, embora a discussão mais técnica de a gente fazer a conservação da biodiversidade, as áreas hotspots, né, que é onde a gente tem maior biodiversidade e aonde existe mais necessidade de preservação, elas são muito importantes, não tenha dúvida. Mas eu espero abrir um espacinho também para a gente aprofundar essa relação nossa com a natureza numa forma mais direta, né? Nós perdemos muito quando a gente se considera apartado da natureza, como seres superiores, né, e que ela está aí para nos servir apenas. Tarso, eu gostei muito dessa fala do Paulinho, até dessa questão de colocar um pouco a gente dentro da biodiversidade. A gente, exato, faz parte da biodiversidade, num termo mais amplo. A gente pode tratar de diversidade cultural dentro da biodiversidade. Então, eu fico muito feliz em saber que muita gente pensa dessa forma. Agora, uma coisa me incomoda nessa história do ano da biodiversidade, que é essa coisa do pontualismo. São discussões pontuais, e isso me incomoda um pouco. Por quê? Por exemplo, biodiversidade é um tema que, no começo dos anos 2000, se falou muito de biodiversidade. E aí começou a desaparecer, ninguém fala mais. é aquecimento global agora, está todo mundo falando. Mas será que daqui 2 anos vai continuar tendo essa cobertura da mídia, sendo discutido, sendo pautado nas discussões? Então isso me incomoda um pouco, essa coisa de ter um ano de tal coisa, uma data para tal coisa. Eu queria saber um pouco a opinião deles quanto a isso. Tá, então deixa só sintonizar os ouvintes, quem tá ligando agora, quem tá no trânsito aqui parado de São Carlos, né? Uma chuva. É, que tá uma chuva tremenda aqui. É, nós estamos então falando com o Paulo Mancini, né, na estrada, vindo de Rio Claro. O Anderson Flores, que eu não sei exatamente onde o Anderson tá, lá da Amazônia. Onde você tá, Anderson? Hoje eu estou em Alta Floresta. Hoje você está em Alta Floresta, legal. E, aliás, o Anderson é biólogo, é isso, Anderson? Não, eu sou graduado em Letras. Ah, vá! E como que é professor na área de ambiental? Não, eu sou professor em cursos de ciência, na área de ciências agroambientais, contudo, uma disciplina de produção de texto nesses cursos. Tá. E eu acho que alguém caiu, deve ter sido Paulo Mancini. E o Tarso é biólogo, é isso? Eu sou biólogo e jornalista. E jornalista, perfeito. Bom, e aí? Você ouviu o comentário do Tarso antes? O que, que você pensa em relação a essas questões pontuais que o Tarso está falando? Olha, o que o Tarso falou é, na verdade, sobre a questão do pontualismo. Que tem tudo a ver com o que o Paulo abordou nessa tentativa, nessa proposta de construção de um outro modelo de relacionamento ou de um outro modelo de relação, não só de relação humana, mas de relação entre homem e o universo mesmo, né? Entender a natureza como o homem como parte da natureza, né? Como até propõe o Frijot Capra, né? E como nós estamos vivendo nessa era, ou como na tal dita pós-modernidade ou na modernidade fragmentada, o pontualismo dentro da política é bastante forte. Por isso tem-se um ano para várias coisas, cria-se debates para não se debater nada, para não se discutir nada. Então debate-se tudo e na verdade não se debate nada e efetivamente só tem inovações no campo da aparência, e aí dá a impressão que todo dia muda a discussão e que se debate tudo. Quanto da primeira investida sobre biodiversidade, no Brasil foi criada a Secretaria da Biodiversidade no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Contudo, essa secretaria nunca teve uma dotação orçamentária decente para desenvolver qualquer trabalho, mesmo trabalhos que fique nessa perspectiva capitalista, apenas de encontrar novos meios ou formas sustentáveis de explorar a biodiversidade. Quanto mais de propor uma discussão de mudança de paradigma, como fala tão interessantemente o Paulo Mancini. Tá. Bom, e falando nessa discussão, não dá para deixar de falar desse encontro que está tendo em Copenhague, né? E aí? O que isso pode avançar para contribuir que o ano de 2010 da biodiversidade seja um ano extremamente que avance essas questões? Bom, uma coisa que é importante a gente salientar é que quando se fala de ambiente é um tema extremamente complexo e tudo, na verdade, acaba estando interligado. Então, obviamente, que o aquecimento global ele afeta a biodiversidade de forma negativa e, obviamente, que a perda da biodiversidade afeta, também colabora com esse aquecimento global. Então, acho que nesse contexto, essas duas discussões, elas são pareadas, assim, elas deveriam acontecer ao mesmo tempo, tão, de certa forma, acontecendo com um curto espaço de tempo, mas eu acredito que, para as pessoas comuns que estão ouvindo a gente, que não são tão envolvidas com o tema, essa relação que existe entre as coisas não seja bem clara. Eu não sei se o Anderson pode falar sobre isso também. Olha, Cássio, essas relações, eu acho que elas não estão claras, não só para quem não está acostumado à discussão de meio ambiente, mas, como para a maioria das pessoas que estão dentro das universidades. É, pois é. E você, como professor de uma universidade, como é que está sentindo isso? Olha, eu sinto que a universidade, de forma geral, está muito fora dessas discussões. As universidades brasileiras, elas estão muito mais interessadas em conseguir sobreviver com os recursos do Estado, fazendo pequenos projetos de pesquisa que, às vezes, corroboram com esse modelo existente no país, das elites dominantes. Aqui no nosso caso, novas formas de produtividade mais avançada do cultivo da soja ou da pecuária. Enfim, avança ainda mais a questão da degradação aqui na Amazônia. Certo. E parece que tem um fetiche pela patente hoje em dia, né? Eles querem patentear tudo. É curioso. E até outro problema sério, que a gente tem organismos vivos que as pessoas querem patentear. Eu acho que, peraí, como que é isso? Biodiversidade tem dono agora? Eu acho isso muito complicado. Como que é isso? Traduz essa história. Pois é, você pode ver, por exemplo, o caso do milho. Tem os geneticamente modificados, tal, que é uma patente. Para você usar aquela semente, você vai ter que pagar uma grana para a empresa que é dona dela. O D2 está chamando a atenção que nós humanos também somos patenteados? DNA humano. Os malucos querem patentear DNA humano, olha, sensacional. Então, pois é, como que ficam essas relações, né? E o pior é ouvir essas pessoas, essas grandes corporações que usam um certo marketing ambiental para falar que são bonzinhos e estão cuidando do meio ambiente. Tal. Paulo parece que voltou, né, Paulo? Alô, você é ouvindo. Opa, essa subida da serra come a nossa alma, Paulo. Me diz uma coisa, Paulo, o pessoal está falando um pouco dessa coisa, da relação, por exemplo, o Anderson chama atenção que, por exemplo, essa questão da biodiversidade, infelizmente, dentro até da própria universidade, que deveria ser a vanguarda dessa discussão, não está muito, essa pauta não está muito relevante, né, da questão E na área da sua área, que você atua na gestão pública, como é que isso está avançando? Olha, na coordenadoria do meio ambiente, eu confesso para vocês que nós não temos, trabalho diretamente voltado à proteção da biodiversidade, a não ser o trabalho todo ecológico de São Carlos, tá? No Parque Ecológico de São Carlos nós temos alguns técnicos muito qualificados, né, que têm feito um trabalho, mas principalmente na área de reprodução animal. Alô, eles parece... conseguiram reproduzir um cativeiro e estão usando inclusive para repovoamento. Os casos mais exemplar são biemas, né? São Carlos já tem biemas a diversos cerrados brasileiros, que foram desenvolvidos, criados para aqui mesmo. Bom, é o seguinte, eu vou aproveitar, Paulo está falhando um pouco o seu telefone, mas infelizmente, ou felizmente, acho que o Paracatuzum está tendo uma dinâmica agora que sempre vai acelerar aqui, né? Eu queria agradecer, nós no final já temos... Alô, caiu novamente. Queria agradecer então, Paulo, você vai me ouvir depois da gravação, né? A sua participação. E eu queria passar para o Anderson imediatamente, Anderson, que a Voz do Brasil vai entrar dentro de um minuto. Queria que você fizesse aí suas considerações finais. Bom, quero agradecer a você e aí a toda São Carlos por essa oportunidade de falar sobre a questão da biodiversidade e atentar para a importância de discutir as relações humanas, mas não só as relações humanas, mas as relações com o universo, numa mudança de paradigma. Ok, meu querido. Então, muito obrigado pela tua participação. E com certeza você vai participar mais dos programas aqui, tá? Um grande abraço, né? E a floresta deve continuar linda, maravilhosa. Manda um beijo pra floresta aí, que você tá no meio dela, inclusive, né? Tá bom? Muito obrigado. E mandarei, sim, pro que resta de floresta. Ou mesmo, pra soja, né? É mais pra soja pro... floresta. Tarso, diz suas considerações finais aí pra gente encerrar o programa. Certo. Bom, gente, eu acho realmente importante discutir isso. E um recado importante, assim, que eu tenho isso como uma coisa que eu sempre presto atenção e sempre sigo. Os maiores prejudicados com a perda de diversidade são geralmente os excluídos sociais também, entendeu? Isso é curioso, é uma coisa que o Garrett Hardin, que é um naturalista... Quem tem menos sofre mais. ...antigo, dizia há muito tempo em um ensaio chamado A Tragédia das Áreas Comunais, que ele falava que os benesses da exploração dos recursos naturais são capitalizados por um pequeno grupo... enquanto os prejuízos dessa exploração são socializados por todos. Por todos. Então acho que é importante a gente refletir perfeito. Sobre isso. Perfeito, 2010 nós vamos falar mais de biodiversidade. Agradeço a presença de todo mundo. Amanhã já lá no www.paracatuzum.com.br. E até quarta-feira que vem, gente.